Fecheiro 42, página 373. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 9 dias. Acordo a sentir-me imediatamente nervosa, indisposta. Não posso ser encontrada aqui. É o que acordo a pensar. Uma explosão de palavras como um clarão no meu cérebro. A investigação não está a correr suficientemente depressa. E com a minha situação financeira, acontece exatamente o oposto. E as antenas gananciosas de Jeff e Greta estão no ar. E eu cheiro a peixe. Havia qualquer coisa em Jeff e naquela corrida até à margem, em direção ao meu vestido feito numa trouxa e ao cinto do dinheiro. Qualquer coisa na forma como Greta está sempre a assistir a Ellen Abbott deixa-me nervosa. Ou estarei a ser paranoica. Pareço a Amy do diário. O meu marido vai matar-me. Ou estarei a imaginar coisas. Pela primeira vez, sinto realmente pena dela. Faço 2 telefonemas para a linha de informações sobre Amy Dunn. Falo com 2 pessoas diferentes e ofereço 2 dicas diferentes. É difícil dizer com que rapidez chegarão à polícia. Os voluntários parecem totalmente desinteressados. Conduzo até à biblioteca de mau humor. Preciso de fazer as malas e ir embora. Limpar a minha cabana com lexívia, limpar as minhas impressões digitais de tudo, aspirar para não deixar cabelos, apagar Amy e Lydia e Nancy e partir. Se partir, estarei em segurança. Mesmo que Greta e Jeff suspeitem de quem sou, desde que não seja apanhada em carne e osso, está tudo bem. Amy Elliott Dunn é como o abominável Homem das Neves. Cobiçado e folclórico. E eles são 2 escrocos dos Montes Ozark, cuja história nebulosa será imediatamente desacreditada. Vou-me embora hoje. É isso que decido quando entro de cabeça baixa na biblioteca fria e praticamente deserta, com os seus 3 computadores vagos, e me ligo à rede para me atualizar em relação a Nick. Desde a vigília que as notícias sobre Nick eram repetidas. Os mesmos factos num circuito, vezes sem conta, cada vez mais altas, mas sem nenhuma informação nova. Mas hoje há algo de diferente. Digito o nome de Nick no motor de busca e os blogs estão doidos, porque o meu marido se embriagou e deu uma entrevista insensata num bar a uma rapariga qualquer que empunhava uma câmara flip. Meu Deus, o idiota nunca aprende. A confissão em vídeo de Nick Dunn. Nick Dunn, declarações sobre o efeito do álcool. O meu coração salta tão alto que a minha úvula começa a pulsar. O meu marido lixou-se outra vez. O vídeo carrega e lá está Nick. Tem os olhos sonolentos com que fica quando está embriagado, as pálpebras pesadas e tem aquele seu sorriso de lado e está a falar sobre mim e parece um ser humano, parece feliz. A minha mulher é a rapariga mais fixe que alguma vez conheci, diz ele. Quantos homens poderão dizer isso? Casei com a rapariga mais fixe que alguma vez conheci. O meu estômago agita-se delicadamente. Não estava à espera disto. Quase sorriu. O que é que ela tem de tão fixe? Pergunta a rapariga do ecrã. A sua voz é aguda, com a alegria própria das associações de estudantes femininos. Nick lança-se na caça ao tesouro. Fala de como era uma tradição nossa, de como eu me lembrava sempre de piadas privadas hilariantes. E agora isso era tudo o que lhe restava de mim. Portanto, tinha de completar a caça ao tesouro. Era essa a sua missão. Cheguei ao fim esta manhã, diz ele. A sua voz está enrouquecida. Tem estado a falar de modo a que a sua voz se sobreponha às outras. Há de ir para casa e gargarejar com água salgada morna, como a mãe o obrigava sempre a fazer. Se estivesse em casa com ele, pedir-me-ia para aquecer a água e prepará-la para ele, pois nunca punha a quantidade certa de sal. E fez-me perceber muita coisa. Ela é a única pessoa no mundo que tem o poder de me surpreender, sabe? As outras pessoas sei sempre o que vão dizer, porque toda a gente diz a mesma coisa. Assistimos todos aos mesmos programas, lemos as mesmas coisas, reciclamos tudo. Mas Amy é uma pessoa perfeita, com identidade própria. Tem esse poder sobre mim. Onde pensa que ela esteja agora, Nick? O meu marido baixa os olhos para a sua aliança e fala rodar duas vezes. Sente-se bem, Nick? Quer a verdade? Não. Falhei inteiramente em relação à minha mulher. Tenho andado tão enganado. Só espero que não seja demasiado tarde. Para mim, para nós. Chegou ao limite das suas forças, em termos emocionais. Nick olha diretamente para a câmara. Quero a minha mulher. Queria que ela estivesse aqui. Respira fundo. Não sou a melhor pessoa a demonstrar emoção, sei disso, mas amo-a. Preciso que ela esteja bem. Ela tem de estar bem. Tenho de compensá-la por tanta coisa. Por exemplo, ele ri-se, com um riso mortificado que mesmo agora acho atraente. Em tempos mais felizes, costumava chamar-lhe o riso de talk show. O olhar de relance para baixo, o coçar fortuito do canto da boca com um polegar, o riso abafado que uma fascinante estrela de cinema exige de sempre, precisamente antes de contar a história de um assassino. Por exemplo, não é da sua conta. Sorri. Tenho apenas de compensá-la por muita coisa. Não era o marido que podia ser. Tivemos uns quantos anos difíceis e eu perdi o rumo. Deixei de tentar. Quer dizer, já ouvi mil vezes essa frase. Deixámos de tentar. Toda a gente sabe o que significa o fim de um casamento. É o que vem no manual. Mas deixei de tentar. A culpa foi minha. Não era o homem que precisava de ser. As pálpebras de Nick estão pesadas. O seu discurso suficientemente enviesado para mostrar a voz arrastada. Ele está para lá de tocado. É uma bebida de ficar embriagado. Tem as faces rosadas do álcool. As pontas dos meus dedos brilham ao lembrarem o calor da sua pele quando tomavam os coquetéis comigo. Então, e como é que iria compensá-la? A câmara treme por um segundo. A rapariga está a agarrar na sua bebida. Como é que vou compensá-la? Primeiro vou encontrá-la e trazê-la para casa. Pode apostar. Depois, o que ela precisar de mim, vou-lhe dar, a partir de agora. Porque cheguei ao fim da caça ao tesouro e fui obrigado a ajoelhar humildemente. A minha mulher nunca foi tão transparente para mim como agora. Nunca tive tanta certeza daquilo que precisava de fazer. Se pudesse falar com Amy neste momento, o que é que lhe diria? Amo-te. Vou encontrar-te. Vou... Percebo que ele está prestes a dizer a deixa de Daniel Day-Lewis em O Último dos Moicanos. Mantém-te viva. Vou encontrar-te. Ele não consegue resistir a desvirtuar a sua sinceridade com uma rápida deixa de um diálogo cinematográfico. Consigo senti-lo a vacilar à sua beira. Detém-se. Amo-te para sempre, Amy. Mas que coisa tão sentida! Tão pouco própria do meu marido. Há três pessoas, morbidamente obesas, em cima de lambretas, entre mim e o meu café da manhã. Os seus rabos saem para os lados das suas maquinetas, mas mesmo assim precisam de mais outro Egg McMuffin. Há literalmente três pessoas estacionadas à minha frente, em fila, dentro do McDonald's. Na verdade, não me importo. Sinto-me curiosamente alegre, apesar desta reviravolta no plano. O vídeo já se está a tornar viral na internet e a reação é surpreendentemente positiva. Cautelosamente otimista. Talvez o tipo não tenha morto a mulher, no fim de contas. É esse, palavra por palavra, o refrão mais comum. Porque quando Nick baixa a guarda e mostra alguma emoção, está tudo ali. Ninguém podia ver aquele vídeo e acreditar que ele estava a representar. Não era um engolir a dor típico do teatro amador. O meu marido ama-me. Ou pelo menos, ontem à noite amava-me. Enquanto eu maquinava a sua perdição na minha cabaninha miserável que cheira a toalhas bafientas, ele amava-me. Não é o suficiente, é claro que sei disso. Não posso alterar o meu plano. Mas dá-me que pensar. O meu marido terminou a caça ao tesouro e está apaixonado. Também está profundamente perturbado. Juro que me pareceu ver urticária numa das suas faces. Estaciono junto à cabana e dou com Dorothy a bater-me à porta. Tenho o cabelo molhado do calor, escovado para trás como um vigarista da Wall Street. Ganhou o hábito de enxugar o lábio superior e depois lamber o suor dos dedos. Por isso, quando se vira para mim, tem o indicador na boca como um carolo de milho amanteigado. Cá está ela, diz, a faltosa. Estou atrasada no pagamento da cabana. 2 dias. Quase desato a rir. Tenho a renda em atraso. Peço imensa desculpa, Dorothy. Dentro de 10 minutos já passo por lá com o dinheiro. Eu espero, se não te importas. Não tenho certeza se vou ficar. Sou capaz de ter de me ir embora. Mesmo assim, continuas a dever-me 2 dias. $80, se faz favor. Entro na cabana e tiro o cinto do dinheiro. Contei-o, naquela manhã, na cama, levando imenso tempo a dividir o necessário para cada despesa, num arreliador striptease económico. E a grande revelação foi que, de alguma forma, só me restam $8.849. Viver custa muito dinheiro. Quando abro a porta para entregar o dinheiro a Dorothy, sobraram $8.769. Vejo Greta e Jeff no alpendre de Greta a verem o dinheiro trocar de mãos. Jeff não está a tocar a sua viola. Greta não está a fumar. Parecem estar no alpendre apenas para me verem melhor. Ambos me dizem adeus. Olá, querida. Retribuo molemente o seu aceno. Fecho a porta e começo a fazer as malas. É estranho ter tão pouca coisa neste mundo, quando costumava ter tanta. Não tenho uma batedeira de ovos, nem uma tigela de sopa. Tenho lençóis e toalhas, mas não tenho um cobertor decente. Tenho uma tesoura para poder manter o cabelo cortado. Faz-me sorrir, porque Nick não tinha uma tesoura quando fomos morar juntos. Não havia tesoura, nem ferro, nem agrafador. E lembro-me de lhe perguntar como é que ele se podia achar uma pessoa civilizada sem uma tesoura. E ele respondeu que era óbvio que não o era. E tomou-me nos braços, atirou-me para cima da cama e saltou para cima de mim. E eu ri-me, porque ainda era a rapariga fixe. Ri-me, em vez de pensar no que isso significava. Nunca se deve casar com um homem que não tenha uma tesoura decente. Seria esse o meu conselho. Leva a que aconteçam coisas más. Dobro e guardo a roupa na minha mochila minúscula. Os mesmos 3 conjuntos que comprei e guardei no carro em que fugi há 1 mês, para não ter de levar nada de casa. Atirei lá para dentro a escova de dentes, o calendário, o pente, a loção, os comprimidos para dormir que comprei quando pensava drogar-me e afogar-me. Os meus fatos de banho baratos. Aquilo tudo leva tão pouco tempo. Calço as luvas de látex e limpo tudo. Desentubo ralos para tirar os cabelos presos. Não creio que Greta e Jeff saibam quem sou. Mas se souberem, não quero deixar nenhuma prova. E não paro de repetir para mim mesma. É isto que arranjas quando relaxas. É isto que arranjas quando não pensas o tempo todo. O tempo todo. Uma rapariga que age de forma tão estúpida merece ser apanhada. E se deixaste cabelos na recepção, como é que é? E se houver impressões digitais no carro de Jeff? Ou na cozinha de Greta, como é que é? Como é que alguma vez pudeste pensar que podias ser alguém sem preocupações? Imagino a polícia a esquadrinhar as cabanas sem encontrar nada. E depois, como num filme, sou apanhada por causa da ampliação de um único cabelo cor de rato que vagueava ao acaso pelo chão de cimento da piscina, à espera para me travar. Depois, o meu pensamento muda em sentido contrário. É claro que não vai aparecer ninguém aqui à tua procura. A única coisa que a polícia tem para avançar é a palavra de uns burlões em como viram a verdadeira Amy Elliott num recinto de cabanas baratas e degradadas no meio de ninhuros. Iam partir do princípio de que era gentinha reles a querer armar-se é importante. Alguém bate à porta de forma assertiva. Da forma como um pai faz, mesmo antes de escancarar a porta. Esta casa é minha. Fico especada no meio do quarto a pensar em não atender. Bang, bang, bang. Compreendo agora porque é que tantos filmes de terror usam este mecanismo, o bater à porta misterioso. É porque tem a carga de um pesadelo. Não sabemos o que está lá fora, mas sabemos que a iremos abrir. Pensam a mesma coisa que eu. Ninguém realmente mau bate à porta. Olha, querida, sabemos que estás em casa. Abre. Descalço as luvas de látex. Abro a porta. E Jeff e Greta estão no meu alpendre, com o sol por trás, as feições envoltas na penumbra. Olha, minha linda, podemos entrar? Pergunta Jeff. Na verdade, ia ter convosco, digo, tentando parecer desenvolta e contristada. Vou-me embora esta noite, amanhã ou ainda esta noite. Recebi um telefonema de casa, tenho de voltar. De casa na Louisiana ou de casa em Savannah? Diz Greta. Ela e Jeff têm conversado sobre mim. Louise, não importa, diz Jeff. Deixa-nos entrar por um segundo. Viemos despedir-nos. Ele dá um passo na minha direção e eu penso em gritar ou em bater com a porta. Mas não creio que nenhuma dessas hipóteses vá correr bem. O melhor é fingir que está tudo bem e esperar que isso seja verdade. Greta fecha a porta atrás deles e encosta-se a ela, enquanto Jeff vai até ao quarto minúsculo e depois à cozinha a conversar sobre o tempo e a abrir portas e armários. Tens de esvaziar tudo. Adora-te e fica com a tua caução, se não o fizeres, diz ele. Ela é picuinhas. Abre o frigorífico, espreita a gaveta dos legumes e o congelador. Nem um frasco de ketchup podes deixar. Sempre achei isso esquisito. O ketchup não se estraga. Abre o roupeiro e levanta a roupa de cama da cabana, que eu dobrei, e sacode os lençóis. Eu sacudo sempre os lençóis, diz ele, só para me certificar de que não ficou nada lá dentro. Uma meia, roupa interior, qualquer coisa. Abre a gaveta da minha mesa de cabeceira, ajoelha-se e olha para trás. Parece que fizeste um bom trabalho, diz ele, levantando-se e sorrindo, esfregando as mãos nas calças de ganga. Arrumaste tudo. Olha-me da cabeça aos pés e novamente para cima. Onde é que está, querida? Onde está o quê? O teu dinheiro. Ele encolhe os ombros. Não tornes as coisas difíceis. Eu e ela precisamos mesmo dele. Greta está calada atrás de mim. Eu tenho para aí uns 20 dólares. Mentira, disse Jeff. Tu pagas tudo em dinheiro, até mesmo a renda. Greta viu-te com um grande maço de notas. Portanto, passa-o para cá e podes ir-te embora e nunca mais teremos nos voltar a ver. Eu chamo a polícia. Então chama, faz favor. Jeff fica à espera de braços cruzados, com os polegares metidos nas axilas. Os teus óculos são a fingir, diz Greta. São só vidro. Não digo nada. Olho-a fixamente, na esperança de que ela recue. Aqueles dois parecem suficientemente nervosos para poderem mudar de ideias e dizerem que estavam a brincar comigo. Depois desatamos os três a rir, sabendo que não é esse o caso. Mas todos concordamos em fingir. E o teu cabelo? As raízes estão a começar a aparecer e são louras, muito mais bonitas do que a cor de que o pintaste, cor de hamster. E a propósito, esse corte de cabelo é horrível, diz Greta. Tu andas escondida, seja lá do que for. Não sei se será mesmo de um homem ou de outra coisa qualquer, mas não vais ligar à polícia. Portanto, passa para cá o dinheiro. Foi o Jeff que te convenceu a fazer isto? Pergunto. Eu é que convenci o Jeff. Começo a dirigir-me para a porta, que Greta está a bloquear. Deixa-me sair. Dá-nos o dinheiro. Tento chegar à porta. E Greta roda na minha direção. Empurra-me contra a parede com uma mão em cima do meu rosto e com a outra levanta-me o vestido e puxa o cinto do dinheiro. Não faças isso, Greta. Estou a falar a sério. Para! A palma da sua mão, quente e salgada, tapa-me a cara toda, esborrachando-me o nariz. Uma das suas unhas arranha-me o olho. Depois empurra-me outra vez. A minha cabeça bate na parede e os dentes cravam-se sobre a ponta da língua. A briga é muito silenciosa. Tenho a ponta do cinto, que tem a fivela, na minha mão. Mas não vejo nada e não consigo lutar contra ela. O meu olho está a lacrimejar demasiado e ela não demora muito a conseguir arrancar-me o cinto, arranhando-me os nós dos dedos com as unhas. Empurra-me novamente e abre o fecho de correr, faz correr as notas entre os dedos. Caramba, diz ela, estão aqui, conta, mais de 1000, mais de 2 ou 3 mil. Caramba, bolas, miúda, assaltaste um banco? Pode ter assaltado, diz Jeff. Desfalque. Num dos filmes de Nick, eu teria levantado a palma da mão com toda a força contra o nariz de Greta, deixando-a no chão a sangrar inconsciente, e depois dado um soco a Jeff. Mas a verdade é que não sei lutar, e eles são dois. E não parece que valha a pena. Se os atacar, eles hão de limitar-se a agarrar-me pelos pulsos, enquanto eu lhes tento bater e os exaspero como uma criança. Ou então vão ficar realmente zangados e dar-me uma tareia. Nunca me bateram. Tenho medo de ser ferida por outra pessoa. Se queres ligar à polícia, podes ligar. Vá, repete Jeff. Vai-te lixar, sussurro. Desculpa lá isto, diz Greta. No próximo sítio para onde fores, tem mais cuidado, está bem? Trata de não parecer uma rapariga que viaja sozinha e que se anda a esconder. Vais ficar bem, diz Jeff. Dá-me uma palmadinha no braço quando se vão embora. Em cima da mesa de cabeceira está uma moeda de quartos de dólar e outra de 10 cêntimos. É todo o dinheiro que tenho no mundo.